Estamos reunidos aqui novamente para mais um episódio do Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre viagem, imigração, intercâmbio e turismo. Uau! Ufa! Lá de novo, eu né? acho que muita eu vou coisa. Ter que reduzir esse slogan, gente, tá muito grande. É um slogan charmoso. Bom, mas o tema de hoje é bem interessante, a gente vai falar sobre intercâmbio, mas com um detalhe diferente aí. A gente vai falar sobre intercâmbio depois dos 50. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou o Júlio Samico. E hoje nós temos uma convidada, que é a Maria Helena Kersoni. Oi, Maria Helena, já tá ouvindo a gente? Oi, já estou ouvindo sim. Tudo bem? Tudo bem aí? Tudo bem. Tudo jóia. E ela veio aqui para contar pra gente uma experiência legal, uma experiência de intercâmbio na Inglaterra. E que ela fez, não como a maioria faz, né, adolescente ou na faixa dos 20. Ela acabou fazendo intercâmbio depois dos 50. O que também é muito interessante, muito útil, divertido. E ela vai contar pra gente toda essa experiência. Seja bem-vinda ao Terra Estrangeira, hein? Muito obrigada, é uma honra participar do programa. Achei muito legal, o podcast de vocês está muito bom. Muito legal, obrigada. A nossa ideia é que fique cada vez melhor e os nossos convidados contribuem muito para isso. Perfeitamente. Com certeza. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo, né? A gente tem muitas dúvidas, muitas curiosidades sobre isso. Mas acho que a primeira pergunta é saber... Peraí que tem alguém me ligando. Peraí que tem alguém... Olha aí. Trouxe o celular. Bota no vibracá o celular. Não, da próxima vez eu desligo. Foi mal aí. Você está ouvindo Terra Estrangeira. Bom, eu acho que a primeira questão que a gente tem pra perguntar pra Maria Helena é o porquê de decidir estudar inglês fora do Brasil, né? Porque você já estudava inglês antes? É, na verdade eu já estudava inglês há algum tempo e sempre ouvia falar da Inglaterra através dos meus professores, né, que eram britânicos, e eu tinha muita vontade de conhecer, de ouvir diretamente os britânicos falando, os nativos falando, né? E eu resolvi fazer um intercâmbio, mas foi só de um mês a primeira vez. E eu achei muito interessante, achei muito bacana, fiz amizades lá, né? Você lembra em que ano você viajou? Então, a primeira vez que eu estive na Inglaterra foi em 2004. E eu achei que um mês só, gente, é muito pouco, muito pouco. Então, certo. Pra mim foi muito bom, porque eu já fui para um nível avançado devido ao tempo que eu estudava, né? É, só uma pergunta, Maria Helena. Antes, no Brasil, você estudava em escola particular, estudava com professor, como é que era? É, estudava numa escola particular aqui e fui me interessando cada vez mais pela língua, pelo país, né? Isso me incentivou bastante a ir e treinar, né, lá fora e ver como que era a realidade de conhecer a língua inglesa e os costumes e tudo isso, né? Tudo isso influenciou para a minha ida para a Inglaterra. É engraçado, né? Porque eu também, quando estudava inglês, eu achava que enquanto eu não fosse... ouvi o inglês do nativo lá no lugar dele, assim, que eu não ia ter aprendido. Não sei se vocês... O que você acha, Júlio? Também tinha essa impressão? Sim. É aquela coisa, você pode estudar bastante, mas chega a um nível que você não... Dali você não passa, né? Assim, essa é a impressão que eu tenho. É, eu acho que... Não sei, eu tinha estudado anos, né, de inglês no Brasil, assim... E mesmo quando eu tava lá no curso super avançado, não sei o que, eu achava que eu não sabia nada. Eu não sei. Não, e quando você chega aqui, você percebe que realmente você não sabia. É, quando você chega... Você tem a certeza, assim. Eu achava, agora eu tenho certeza. Não tá entendendo quase nada do que eu digo. É. E por que você decidiu pela Inglaterra, por ser o país da mãe, né, Da língua? É porque eles falam futebol em vez de soccer? Não é por isso, não. É porque realmente a minha professora havia estudado lá e ela se casou com um austríaco que morava na Inglaterra, e eles sempre falavam da Inglaterra, de Cambridge, e eu fui me interessando muito pelo país, sabe? E eu acho muito gostoso ouvir o inglês britânico. Há controvérsias, né? Eu também adoro o sotaque britânico. Tenho certeza que o Júlio também gosta. Eu super gosto fã de muito. Beatles, né? É. Mas o Dimitri não gosta, não né? Não gosto, não. Por quê? Pra mim, me soa muito pedante. See, that's the problem, though. Here in America, when it comes to the English, we mistake accent with intellect, right? We think they're all smart because no matter what they're talking about, they sound quite intelligent. It doesn't really matter. If we talk about anything, it'd be like, my belly button is quite itchy. Ai, Deus, lá vai. Não, fala com uma batata na boca. Na realidade, né? Existem vários sotaques da Inglaterra, né? Na realidade, não existe só o sotaque inglês. Assim. A gente tem essa impressão, mas é tipo o Brasil, assim. Cada regiãozinha, ela tem verdade. Um sotaque, né? É. E eu trabalho com uma mulher que é da Inglaterra e eu adoro o sotaque dela. Eu também acho muito adoro bom quando ela fala comigo. É um sotaque chique, né? I'll say them standard American first, followed up with the British dialect. Lost coffee is not to be fought over. Lost coffee is not to be fought over. The dog was lost in the fog. The dog was lost in the fog. Bom, então você teve influência dos seus próprios professores que já haviam morado lá, né? Exatamente, exatamente. E quando você bateu o martelo ali e disse que ia mesmo, você procurou uma agência de intercâmbio? Como é que funcionou? É, exatamente. A primeira vez eu procurei uma agência porque eu não sabia nada, não conhecia como eram os trâmites, né? E eu fiquei, assim, um pouco preocupada. Certo. E aí ela me orientou direitinho como funcionava, que eu ia ficar na casa de uma família, né? E o meu marido resolveu ir junto, só que ele ficou numa casa e eu fiquei em outra, porque eu não quis ficar na mesma casa que ele. Ah, você mesmo não quis? Eu não quis. Não, claro que não. Porque senão ia tirar toda a experiência, né, de... Exatamente, isso. Ele ia falar em português comigo e eu ia perder meu dinheiro e eu não ia me sentir à vontade de conversar com a família. Uhum. E outra, o casal junto na mesma casa, acho que não dá muito certo, né? É, vocês iam falar em português, eu acredito, né, que... Exatamente. Que iam falar entre vocês, mesmo ali na casa, quando você estivesse no quarto de vocês, ia ser português, né? É bom pra tirar umas férias, né, do marido também. Muito legal. E você sabe que, na verdade, foi como um casal de namorado, né? Porque ele ficava na Olha casa. Olha aí, tá vendo? Olha! Teve um lado bom, sempre tem um lado bom. Sim, mas... foi legal, né? Porque ele fazia o meu sanduíche de manhã, passava na casa da onde eu morava, levava... Nós íamos a pé para a escola, levava mais ou menos 15 minutos. E às vezes ia uma chinesa junto com a gente. Então ele era obrigado a falar inglês, né? Olha! Então foi muito legal. É, mesmo no caminho para a escola, você tinha que falar inglês. Muito bom, senão muito bom. Ia ficar perdido, né? E ele foi bem compreensivo quanto a isso, né? Nossa, muito. De cada um ficar numa casa? Sim. Ah, não, de tudo, né? Legal. E a ideia foi sua ou foi do seu marido? Foi minha ideia. A ideia de fazer o intercâmbio. E ele topou numa boa? Nossa, topou, claro. Mas só é que ele não podia. Como ele dava aula no estado, ele tinha só um mês pra ficar, né? Infelizmente, eu fiquei só um mês. Ah, foi por isso que vocês ficaram só um mês lá. É. Antes de falar sobre o programa, eu queria saber se você precisou tirar um visto de estudante e como é que foi? Então, eu não precisei de visto de estudante. Quando certo. Na imigração, eles olharam o meu passaporte, normal, né? Eu não tinha nada que provasse que eu ia lá, só assim, o recibo da escola, né? E aonde eu ia ficar. Não teve uma carta da escola? Não, eu tinha assim, o recibo da escola, que eu ia fazer um curso de um mês, né, de 4 semanas. Certo. E o recibo, só isso. Quando eu cheguei na imigração, eu fui barrada e eles me perguntaram, o que que vocês vieram fazer aqui? Certo. E eu respondi, eu vim para estudar. Quantos anos a senhora tem? Eu falei, eu tenho 54, eu tinha na época. Uhum. Não vale mentir, hein? Não vale mentir. Não precisa aumentar, pode dizer que era 49. Não, Fabiana, foi em 2004, faz 8. Eu tinha 54. Olha, mesmo, agora já entregou a idade, agora é só fazer as contas, dá pra saber. não, mas não liga, não liga. Ele me perguntou quantos anos a senhora tem. Aí eu respondi, ele falou assim, o que a senhora veio fazer aqui? Eu vim estudar inglês. Porque na sua idade... Nossa. Mas ele tem... Educado, né? Rapaz educado. Inglês, né? Inglês, educado. Inglês. Podia ter processado ele, né? É, ele foi muito mal educado, sabe? Completamente... Ele já tava fazendo um julgamento, né? Foi muito chato, é. Nossa, aqueles têm um medo de processo lá, eles não têm, né? É, eu acho que não. Não. Então, aí ele pegou os passaportes e saiu e sumiu. Aham. De repente ele voltou com aquela cara assim, sabe? Ah, it's okay, né? E tá fazendo um favor, né? Ele tá fazendo um favor. Exatamente. Então isso daí foi uma vez. Uhum. Lembrando um detalhe, pra Inglaterra você não precisa pedir visto antes, né? Não, mas é bom e bem documentado, viu? É. Da segunda vez foi bem diferente. Não, e de qualquer forma você passa pela imigração, não tem o visto, mas você vai. Em qualquer país que você entra, você passa pela imigração, mas isso que o Dimitri falou é importante mesmo lembrar, assim, você pode comprar a passagem e ir, entendeu? Não é mas como é um risco, né? Até mais arriscado. Não é como ir para os Estados Unidos, que você tem que pedir o visto com antecipação, entendeu? Uh-huh. Você só sai daqui se tiver o visto. Pra Europa, em geral, você sai, chega lá e aí é que eles vão te dizer se pode entrar ou não no país. É. Exatamente. Ah, como é que foi na segunda vez? Então, na segunda vez, como eu dava aula numa escola, eu pedi pro dono da escola fazer uma carta que eu precisava fazer um curso. Eu fui pra uma escola muito boa, não tinha um brasileiro na escola. Olha! Todos nativos, uma escola maravilhosa, eles me deram muita atenção, eu era a aluna mais velha. Então, na minha sala tinha 11 alunos, eu era mãe de todo mundo, né? Uhum. Então, eu era mãe de japonês, de chinês, de coreano, sabe? Era muito legal. Acaba fazendo amizade e também. E foi aquele ambiente bem gostoso. Mas aí, quando eu entrei na imigração, eu estava com todos os e-mails da dona da casa... Todos impressos. Sério? Nossa, aí exagerou aí também. Mas aí eu levei tudo. O cara, ele leu, ele abriu. Ele leu todas as partes. Nossa. Ele perguntou de novo, né? Aí eu já falei, eu sou professora de inglês e eu vim estudar um pouco mais, né? Aí tudo bem, sabe? Já tava meio que vacinada, né, da primeira vez. Já tinha Era o mesmo inglês, né? Tenta imaginar aquele inglês do Monty Python, né? Caracterizado. Era o mesmo. Rapaz. É Cleese o nome dele. John Cleese. You did not. Yes, I did. You did not. Yes, I did. Didn't. Yes, I did. Didn't. Yes, I did. No, this is an argument. Yes, it is. No, it isn't. It's just contradiction. No, it isn't. Yes, it is. It is not. It is. You just contradicted me. No, I didn't. Oh, you did. No. You did, just then. No, nonsense. Oh, look, this is futile. No, it isn't. Então, só que aí eu fui viajar pra Alemanha e pra Bélgica e Holanda. E eu fui com o Eurotúnel. Quando eu voltei, eu fui com o ônibus da escola. Aham. Uh-huh. Vários estudantes. Aí eu fui barrada de novo. Nossa. E eu estava com a carteirinha, estava com todo mundo e não queriam me deixar entrar. Só você? Meu Deus do céu. Só eu. Você eu estava... fui a última. Eu fui a última a entrar no ônibus. Você estava com um grupo de estudantes. Exatamente. Todos da mesma escola e só barraram você? Não eram todos da mesma escola. Algumas, mas eram todos de escola. Ah, né? Certo. Então. E aí me barraram. Meu Deus, o que eu faço agora, né? Eu só tava com a carteirinha e o meu passaporte, né? Certo. E aí chamaram o guia e foi uma coisa, porque o pessoal ficou esperando acho que uns 40 minutos pra eu poder entrar de novo. Mas você acha que isso foi devido à sua idade, pra eles acharem, não acreditarem que você era estudante? Eu acredito que sim, porque eu estava sozinha, né? Certo. E então foi muito chato também. Preconceito. Tanto que quando eu fui para a Irlanda, aí eu pedi para a dona da casa uma carta que ela escreveu. Uhum. E aí eu fui, assim, melhor documentada, dizendo que eu estava na casa dela, tudo direitinho, né? Mas, gente, é difícil, porque a gente fica constrangida. É muito chato, né, esse tipo de coisa quando acontece. É. Uhum. É a vida, mas é assim mesmo. Agora, sim, a gente tem que lembrar que os ingleses, eles são os pais, entre aspas, dos americanos. Então, tem a ver, né? Eles têm de quem puxar, né? Os americanos têm de quem puxar. Então, né? Os americanos têm de quem então, puxar. Assim... Bom, mas vamos falar, então, da parte boa, né? Acho que a gente tá falando de uma desvantagem que você acredita, né? Que tenha sido uma desvantagem. A sua idade, justamente para as pessoas não acreditarem que você era estudante de inglês depois dos 50, né? Exatamente, Então, acho que só essa parte que foi ruim. Às vezes que você saiu da Inglaterra e na hora de voltar... É... Em qual cidade da Inglaterra você ficou? Bournemouth. que é no sudoeste da é uma cidade de praia que tem no sudoeste da Inglaterra. Certo. Que é a 2 horas de trem de Londres. E por que que você ficou nessa cidade em vez de Londres? Foi indicação da agência? Tem alguma diferença? Foi indicação da agência e também porque lá tem mais ingleses mesmo, né? Porque, na verdade, Londres está muito miscigenado, sabe? Você encontra gente de todo mundo, deve ser, né? Como aqui, né? Como é verdade. É. É, realmente. Então lá são os ingleses mesmo e... É verdade. Deve ser assim, quem quer vir pro Canadá para encontrar os canadenses não vem para Vancouver, vai para outro lugar, né? Vai para uma cidadezinha mais no interior. Olha, eu não tinha pensado nisso, né? Na verdade, se você for para uma cidadezinha mais no interior, a probabilidade de ter muitos imigrantes é menor e você vai ter acabar tendo mais contato com os nativos, né? E ouvindo o inglês real assim, né? sem outros sotaques. E eu fiquei numa escola que tinha pouquíssimos brasileiros, então eu não tinha contato com brasileiros, olha, sabe? Foi muito legal. O que também é bom, né? É, não tinha nenhum brasileiro na minha sala. Uhum. Que é a ideia, inclusive. É. E esse programa, né, o que que o programa de intercâmbio... Nossa, você soou como espanhol agora, hein? Este programa, como está? italiano, como bambino, está? Bambino. Eu sou poliglota, não sabe? It's me, Mario! É, o programa de intercâmbio, o que que ele oferecia? Você pagou e você tinha direito a almoço, a hospedagem, a escola, como é que funcionava? Então, foi assim, eu paguei tudo à vista, né? Uhum. Paguei a escola, paguei a casa, né? Mas aí, no caso, foi um acordo entre eles, porque eu só fiz um pagamento. Certo. Então, eu tinha direito a ter o meu próprio quarto, e eu tomava café da manhã e jantava. Então, eu entrava às 9 horas na escola, saía meio-dia e meia, e depois, se eu quisesse ficar na escola, fazer alguns trabalhos, listening ou estudar na escola, tinha uma sala legal, tinha professores, né? Então, eu aproveitava o máximo. Tudo que eu podia aproveitar, eu aproveitei. Certo. E tinha lição também. Tinha homework, muita, muita, muita lição. Então, nós almoçávamos, ficávamos ali um pouquinho e logo em seguida nós voltávamos a estudar, mas nessa sala, sabe? Depois nós íamos para casa, cada um para sua casa, nós jantávamos, né? E às vezes à noite nós saíamos para conhecer a cidade, né? Terra estrangeira. Porque a segunda vez eu fiquei 4 meses e eu tava sozinha. O marido não pôde ir porque não conseguiu licença no trabalho e para mim foi muito bom. Porque como eu não tinha contato com brasileiros, eu desenvolvi bem o inglês, né? E passei bastante. E eu me dediquei muito mais, né, aos meus estudos. Então foi bem legal, sabe? Conheci gente engraçada, fiz amizade legal. Desde a primeira vez que eu fui, eu fiz amizade com a minha professora. Aham. Uhum. E da segunda vez eu liguei para ela dizendo que estava lá e ela me levou 4 vezes para passear. Gente, a professora, olha. É. Tanto é que agora eu vou para casa dela, vou ficar 3 dias lá. Você já acabou fazendo amizade? Já fiz e ela foi muito legal. O marido dela é muito legal, sabe? E eles são britânicos mesmo e são maravilhosos, sabe? O britânico, quando você consegue fazer amizade com ele, uma coisa natural assim, ele se dá muito também, né? Então isso foi muito bacana, sabe? Eu adorei. E eu tô feliz porque eu vou pra lá agora encontrá-los, né? Que eles são muito idosos já. Eu acredito que já perto de 80 anos eles devem ter. Nossa! Olha! Eu conheci um velhinho também, muito legal, o Cyril, que era... me ajudava muito nas lições de casa, sabe? O que que ele era? E ele já... ele me ajudou... Ele não, é... antes, você falou uma palavra que eu não entendi. Muito, muito Cyril. Idoso. Cyril, o nome dele, eu acho, não? Cyril. Cyril. Ah, Cyril é o nome dele. Ah, tá. Eu entendi, pensei que ele era um CEO, aqueles agentes do governo, sabe? Que anda com metralhadora. Como assim? Navy SEALs. Aqueles óculos escuros. Exatamente. Não, é muito diferente disso. Ele era um senhorzinho clarinho, de olho azul. E a dentadura dele não parava. Era muito engraçado, porque ele fazia muita mímica para me ensinar. Uhum. Que às vezes lições assim que eu não conhecia algumas coisas. E ele fazia muita mímica. E a dentadura dele vivia caindo e ele empurrava a dentadura para cima toda hora. Isso foi muito engraçado. E como prestar atenção legal no que ele tá falando quando tem uma dentadura saindo, né? Já pensou. Então, mas qual que foi o intervalo de tempo entre um intercâmbio e outro? 4 anos. 4 anos. Foram famílias diferentes ou você ficou na casa da mesma pessoa? Não, fiquei na mesma pessoa, mas foi completamente diferente a estadia. Conta um pouquinho da experiência quando você foi da primeira vez, assim, qual foi a recepção da família? Tinha outras pessoas na casa? Era um casal? Tinham filhos? Como é que foi? Como era a comida? Como é que era a comida? A gente quer saber essa parte agora. O nome da dona da casa é Cecil, né? Mas ela gostava que chamava de Cecília. Aham. Né? Olha aí. É, meio brasileiro, né? Brasileiro, né? É. Ela cozinhava muito bem, mas a casa era muito suja. Ai, isso aí também... Olha aí. Suja para os parâmetros brasileiros? Como assim? É. Para os parâmetros. Tipo, se era imunda, para eles deve ser assim, normal. Nossa. Se era suja, para eles é um brinco, assim. É, já tá limpa, né? Exatamente. É. Então, a primeira vez, ela tem um filho, ela é viúva, né? E ela tem um filho, e esse filho estudava numa faculdade em outra cidade. Então, nós éramos em, acho que 3 ou 4 estudantes só. Então, foi muito legal, foi calmo, sabe? Bem gostoso. Fiz amizade também com ela, tanto que. Na segunda vez, eu tinha o e-mail dela, a gente sempre conversava, né? E eu acertei com ela direitinho, sem nenhum intermediário, né? E eu fui a segunda vez para a mesma casa. Fui muito bem recebida. Então, não fez... Então, na segunda vez, não contratou o homestay com a agência, já acertou agência, tudo, né? Diretamente com a própria proprietária. É o famoso PF, por fora. Exatamente. E eu economizei 1.500 libras com essa brincadeira, olha, sabe? Uhum. E só que não foi a mesma coisa. O filho tava lá, sabe? Pode falar? Pode. É isso que a gente quer saber. Polêmica, queremos, a gente quer polêmica. A gente gosta de polêmica. Imagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton. Então, o menino não gostava de trabalhar, não gostava de estudar e bebia muito. Olha aí, típico. É. Então, tipo assim, domingo de manhã, 7 horas da manhã, eu tomando café, ele desce de cueca. Na frente, né, dos estudantes? Só eu tava na cozinha, 7 horas da manhã, só a Maria Helena pra estar acordada, não dormia. É verdade. Exatamente. E ele foi beber água gelada, eu pensei, nossa, ele já levantou, né, tá tomando água. Não, de repente ele olha, ele vira pra trás, abre e pega uma garrafa de uísque e sobe. Bonito. Pro quarto. 7:30 da manhã, ele de cueca pegando uma garrafa de uísque. Essas são as roubadas do intercâmbio, né? Sai. Uma outra coisa também, a geladeira era cheia de comida, uhum, só que estragava tudo, porque ela não abria, não comia e tudo fedia. Mas ela comprava podre. Ela comprava e não fazia? Ela comprou uma melancia que durou acho que uns 2 meses na geladeira, até a melancia sozinha apodrecer e cair aquela água. Ai, que horror. Olha aí. Isso aconteceu comigo, viu, Marilena? Isso aconteceu comigo quando eu estudava... Morava numa república, eu e mais 2 companheiros. Uh-huh. E a gente comprou uma melancia também, ficou lá no chão e... Assim, ai, a gente assistiu... Horror. A gente assistiu a natureza ali. Né? Foi uma boa experiência, né? A gente assistiu o desenvolvimento da natureza na melancia. Só morava homem na casa. Mas eram 3 homens. Ah. Só tem a velha desculpa de que eram homens e... Né? Homem não limpa nada, né? O que na casa da sua host não era desculpa, não era desculpa, né? Em tese, né? Não, mas tinha 3 geladeiras. Ela abria as 3 e enfiando as coisas sem tirar as velhas. Ela tinha 3 geladeiras. Uh-huh. Uma normal, uma suja e uma imunda, né? Uma podre. Uma que ela guardava os cadáveres. Ai, que horror. Não, mas você... Agora me surgiu uma curiosidade. Você acha que... Teve diferença entre a primeira vez que você foi e a segunda, justamente porque na primeira ela tinha uma responsabilidade com a escola, né? Porque ela estava recebendo um aluno e ela tinha um contrato com a escola. Então ela era obrigada a, não sei, pelo menos... Seguir certos parâmetros, né? Seguir alguns parâmetros, ou pelo menos a limpar a geladeira. Faz sentido. Então você acha que a diferença foi por causa disso? Eu acredito que sim. Se bem que tinha meninas lá que estavam ligadas por escolas, né? Uhum. Ela tratava igual, sabe? Era a mesma coisa, assim. Sujeira e... Chegava em casa, ela não lavava as mãos, não prendia o cabelo na cozinha e já ia fazendo comida, sabe? Passava isso, um rato e... pelo pé, né? Assim, correndo. Olha, mas não, isso... rato, assim, rato. Eu não sei porque a casa que eu fiquei aqui um mês, não, um ano, na verdade. Aham. Uhum. Né? Era uma senhora também, ela tem 90 anos. Ela segue esse esquema de homestay e tal. A gente ficou no basement dela por um ano. Aham. Uhum. Mas ela recebe estudantes também. Recebe estudantes também na parte de cima da casa dela, os quartos que eram dos filhos, né? Certo. Agora são para estudantes. Normalmente meninas da Coreia. Uhum. E ela também faz isso. Assim, ela sempre oferecia, quer que eu cozinhe para vocês? Aí só que como a gente sabia como era... Qual era o esquema? Né? Ela chegava da rua, não lavava a mão, botava... A mão no nariz, botava a mão no olho, ia cozinhar. Ai, Deus. Entendeu? Então, assim, eu não sei se é pela geração, né? Porque ela tá dizendo aí que o pessoal tem mais ou menos essa mesma idade, né? Sim. 80 e poucos anos. Então, assim, não sei se essa geração não tinha esse padrão de higiene que a gente tem. Ou se, sei lá, se é o pessoal da Inglaterra que tem outro padrão de higiene, eu não sei. Pode ser. A Cecília é mais nova que eu. Ah, são os seus professores que são mais velhos, né? A minha professora... Ah, tá, certo. Ah, eu confundi, então, desculpa. Não, a minha professora, a casa dela, cada um tem um chinelo. Como vocês disseram no primeiro podcast, que tem que tirar o chinelo na casa dos canadenses, na casa dela também. E eu me assustei, porque eu subi as escadas e ela já me deu o chinelinho. Olha que bonitinho. Assim, tira e põe o chinelinho, certo, né? Tem o chinelinho da rua e o chinelinho de ficar em casa, né? Muito limpa a casa. Então, pra vocês então, isso, assim, pelo menos me faz pensar que não é uma questão de geração, de cultura. Não, assim, cultural do país. Porque no mesmo país vai ter gente que vai limpar a casa e tirar o sapato. E vai ter gente que é porca e não limpa nada. Eu acho que em todo lugar, né, gente? É, todo lugar, é. Você deu azar. Você ficou na casa. Agora, uma coisa também que me decepcionou muito a segunda vez foi que o filho dela chegava completamente drunk, né? E ele quase pôs fogo na casa 4 vezes. Nossa. Então, no tempo que você estava lá. Em quatro meses, pelo menos uma vez por mês, ele põe fogo na casa. Nossa, mas aí ficava aquele cheiro de queimado e a fumaça na casa inteira. Eu acordava com o cheiro do queimado e o barulho do alarme, né? E aí eu abri a porta, assim, aquela fumaceira, e vi a dona da casa lá na frente do alarme, abanando, assim, uma toalha pra ver, sabe? Mas olha, isso então... daí eu vou até entrar, assim, na defesa do rapaz agora, tá? Porque a gente morou... Advogada do diabo. A gente morou numa casa que também tinha um bendito desse alarme de incêndio, que era só, assim, a gente abria a porta do forno, não tava queimando, é nada. É porque aqui é obrigatório ter, né? Eu imagino que lá também seja obrigatório. E aquela desgraça daquele alarme de incêndio disparava. Então, ontem o alarme, minha esposa foi fritar, sei lá, linguiça, sei lá o que foi que ela foi fritar. Uhum. E também disparou o alarme. Eu acho que depende da sensibilidade, né, do alarme. Mas aí tem um botãozinho, pelo menos lá em casa tem um botãozinho que você aperta, ele desliga na hora. Você abre a janela, liga lá o sugar, né? Tem que fazer toda essa parafernália pra fumaça não ficar na... Eu tentei uma gambiarra, tentei colocar durex, enchi de durex o alarme. Olha, a gambiarra, eu quis matar o Dimitri. Você sabe que não pode, né? Se o bombeiro chegar lá, ele multa, né, o dono da casa. Mas não, era insuportável, então... Não é, porque várias vezes, né, que era todo dia aquele alarme de... Qualquer coisa que você fosse cozinhar, fervia água, já tava... Então pode ser que tenha sido só um problema do alarme lá, e o coitado nem tava colocando fogo na casa, né? Mas você comentou... Aí, no outro dia de manhã eu vi o pão queimado. O que ele punha no forno, ela tirava na hora, colocava em cima da pia. Então de manhã você viu o que ele tinha aprontado. Ah, tinha os torrões lá no outro dia, né? Tinha, nossa. Vocês tentam imaginar, né, essa personagem. E eu queria saber, assim, dentro da casa, teve algum costume dentro da casa, tanto deles ou quanto dos outros estudantes, alguma coisa que te assustou, te chocou, alguma coisa... Teve, Fabiana, teve muito engraçado. Então vamos rodar a vinheta, né? Dos costumes estranhos? Ah, isso aí, então vai entrar na nossa sessão costumes diferentes. Vai lá, roda a vinheta. Vai. Costumes diferentes. Pode contar, o que aconteceu lá? Bom, Eu conheci uma chinesa e que ficou lá por 3 meses, né? E a chinesa, na hora do jantar, ela sentava do meu lado direito. E como cabia só 5 pessoas no balcão, que era um balcão, né? Uhum. Onde ela servia o jantar. Ela sentava do meu lado direito e ela falava sempre com a boca cheia. Tudo que ela falava, voava. Oh, Deus. Voava. É. Nossa. E era rosa, era salada, tudo. Tudo que você imagina. E a minha salada ficava do lado direito também. Ficava temperada com o tempero dela. Não, quando eu percebi aquilo, eu já mudei a salada de lugar, passei pro lado esquerdo. Porque o balcão, prato... o balcão era apertado, vocês estavam praticamente encostadas ali uma na outra. É, né? E aí o meu prato ficou do lado da menina, assim, bem grudadinho com o prato da menina da esquerda, uh-huh. né? E tudo que ela falava, assim, você via o que ela comia e ela falava com a boca cheia, era muito nojento. Mas e aí? Além da isso, cuspida... E aí ela tomava o último gole de água... Bochechava, virava e cuspia na pia. Cuspia na pia. Gente, nossa. Ai. Bonito, nossa, bonito. Aquilo era uma coisa. Mas peraí, assim... ela da água ali, do copo d'água, ela já bochechava e cuspia na pia da cozinha? É porque ela ficava pertinho da pia. Da cozinha. Ai, claro. Pelo amor de Deus. Em cima da louça que tava lá na pia. Nossa. Olha. Parabéns, parabéns, parabéns. Na frente de todo mundo, assim, uma coisa super natural, assim. Nojento. Ei, nojento! Que onda, né? E também, por exemplo, eu não gosto de coisa gorda, assim, comida muito gorda, né? Uhum. Muita gordura, por causa da idade, colesterol, essas coisas todas, né? E também não gosto. E a dona da casa, às vezes, fazia bacon, aquele bacon com 1 centímetro de altura e do tamanho do prato, cru praticamente, né? Como se aquilo fosse, assim, divino, né? Então, aqueles 2 pedaços enormes de bacon, aquele tiquinho de ervilha, milhinho, nada mais, né? E aquela batata, às vezes, uma batata assada. E eu já dava, quem quer? A chinesa já catava tudo. Tudo que eu não queria, ela cozinhava. Ah, é, não, mas você mesa. Falou que ela cozinhava bem, o que, que ela cozinhou de bom, então? Então, ela a comida dela era boa, sabe? Ela assava carnes, comia coelho. Carne de vaca, eu não me lembro de ter comido. Uhum. Acho que eu comi uma vez um pedacinho num churrasco cheio de gordura horrível. E eles comem aquilo como se fosse uma picanha, gente. E uhum. é aquela carne gorda que você despreza aqui no Brasil, né? Qual que era a comida, basicamente, assim? O que era o jantar? O que, que era o café da manhã? E o que, que era o jantar? O café da manhã, leite, cereais, pão, mel e geleia e manteiga, só. Não tinha ovos e bacon, como nos Estados Unidos, assim? Não tinha, só isso. E você mesma preparava, você levantava, ia lá e preparava o seu leite, o seu cereal, né? Aham. Uhum. E à noite ela fazia o jantar e ela colocava a comida nos pratos, já né? fazia o PF então, lá pra todo mundo. É, então era gostosa ter a comida, sabe? Muita batata, pouco arroz, é isso? Era batata, arroz nunca. Nunca? Nossa. E nem feijão, né? Imagina, feijão. Feijão tinha o feijão enlatado com pimenta. Ah, o era chile. Chile. Tinha isso, de vez em quando. É, mas eu já ouvi falar isso, que na Inglaterra não tem essa abundância de feijão que a gente acha aqui no Canadá, né? Pelo menos aqui em Vancouver que eu consigo achar todos aqui os tipos de feijão. Aqui é por conta dos asiáticos, eu suponho. Ah, e dos latinos também, eu acredito, né? É. Agora, na Inglaterra, é dureza, né? É super difícil de achar feijão, né? É, a comida não é legal. Agora, se você sai, sábado e domingo, por exemplo, nessa última vez que eu fui, que eu fiquei muito sozinha, eu ia em restaurante mexicano, restaurante turco, restaurante, assim, chinês, sabe? Aí eu comia arroz, né? E uma vez eu fui... Aproveitando a culinária internacional de lá também. É, às vezes eu ia no Habib's. Olha aí. Habib's? Como assim? Como assim? Habib's? Fala pra mim um nome que é comum aí. Não tem. Então, aqui a gente tá numa saudade aqui de quibe. Aqui a gente sofre do Habib's. Imensa. Aqui não tem. Estamos fazendo propaganda do Habib's de graça, mas merece, né? Porque não tem aqui. A gente só merece porque a gente quer comer quibe, né? Se quiserem mandar pra gente os quibes, umas esfirras, a gente aceita. Pizza. Desculpa. Ah, não. Aí não. Não. Ai, não. Essa aí vai ser, inclusive, bipada. Era pizza. Então, e aí, comia... Tem umas coisas bem gostosas, assim, assadas, sabe? Recheadas, era legal. Sua casa era muito longe da escola? Como é que você fazia pra ir pra escola? 15 minutos. A pé, de ônibus? A pé. Olha, belezinha. É. Era pertinho, bem pertinho. Você usou muito o transporte público lá? Então, quando eu ia pro centro da cidade, que era pertinho da praia, aí sim, eu ia até a escola, depois ia a pé até o centro, e pra voltar, eu pegava um ônibus, né? Muito tranquilo, bem legal. E teve dificuldade, alguma dificuldade pra aprender a usar o transporte público lá? Foi tranquilo? Não, muito fácil. Simples também, muito, né? Muito fácil, é. Inclusive Londres também, né? Você tem o mapa do metrô na mão, você vai em qualquer lugar, é muito legal. E de lá, como você estava numa cidade mais pro interior, mais pro litoral, né? Você chegou aí para Londres? Cheguei sim. E tinha até uma menina que queria conhecer Londres, e como eu já tinha ido lá duas vezes, assim, de ficar, né? Porque eu fui a primeira vez em 2002 passear. Certo. Aí em 2004 eu fui para estudar, e essa vez fui para estudar, mas então às vezes a gente ia para Londres conhecer, em museu, que o Toninho não gosta de museu, o marido não gosta de museu, né? E assim, acho muito legal, eu acho muito fácil andar em Londres. Mas sabe o que? Você falou em museu agora e eu me lembrei, né? Nessa matéria que eu estava lendo sobre intercâmbio depois dos 50, o que muda no perfil, né, as pessoas que vão fazer intercâmbio, é que eles valorizam muito mais a experiência cultural, né? Então, se vai um adolescente ali, o que ele vai querer? Lógico, né? Tudo bem, além de aprender o inglês, conhecer os outros jovens. Esse além de aprender o inglês, eu discordo. Além de aprender inglês, além, talvez, né? Não. Além dos pais querer que ele aprenda o inglês. Sim. O adolescente tá. Além de ir pra balada, talvez ele queira aprender um pouquinho de inglês. Talvez. How are you? Então eles falam que o intercambista mais velho. Preconceito aqui, ó. Vocês que estão ouvindo aqui, adolescentes. E comentem, como discordem, digo, da gente aqui, por não favor. Não generalizem. E queremos que vocês discordem, por favor. Mas o intercambista mais velho, parece que ele dá mais valor à experiência cultural mesmo, né? É verdade, é verdade. É banho de cultura, isso é maravilhoso, né? Eu acho muito legal, muito legal. E são gratuitos, né? Isso é muito importante também. E eu achei muito bacana, uma coisa que eu achei maravilhoso lá em Londres, eu fui no... National Gallery, é isso? No centro ali de Londres. E eu vi professoras com vários alunos na faixa de 5, 6 anos. Tipo assim, 20, 30 alunos sentadinhos no chão. Uhum. E a professora olhando a pintura e querendo que eles participassem. O que, que eles estão fazendo aqui? O que, que você acha disso? Eles levantavam a mãozinha. Que bonitinho. Já conhecia a sensacional arte, gente. É muito isso bonito. É uma coisa maravilhosa. Você vê isso direto. Aplausos, aplausos pra isso. Sensacional. Isso é uma coisa que eu sinto um pouco de falta aqui, né? De museu. Pelo menos aqui em Vancouver não tem muito, assim, né? Essa é a diferença das cidades na Europa. Escutem Terra Estrangeira. E qual que eram as idades dos outros alunos? Era na faixa dos 20, mais novo que isso? Não, não. Mais novo, não. É 20, 25. E tinha gente assim. Tinha uma menina que era piloto, que ela mora nas Ilhas Canárias. Uhum. Piloto? Piloto de avião? Piloto de avião, é. Nossa. A menina com 34 anos já pilotava avião. E ela disse que era bastante difícil você subir e descer nas Ilhas Canárias por causa do vento, né? Uhum. E a menina é um catatauzinho, uma graça. Ela precisava do curso. Piloto de teco-teco. Pilota de pipa. Não, ela é pequena, mas pode pilotar um Boeing. Qual brincando. O problema? Isso foi uma brincadeira. Uma brincadeira preconceito, atenção. E tinha um garoto da Suíça também, que era piloto, tava fazendo esse curso para começar o curso de piloto, né? E tinha dois meninos coreanos que estavam fazendo faculdade, aí resolveram ficar lá, os pais tinham dinheiro, bancavam. Como o coreano vem estudar fora mesmo, né? Aqui é impressionante, assim, a quantidade de estudantes coreanos que a gente vê. Tinha uma japonesa que mentia muito pra mãe, comprava... Pode falar? Pode, deve! Acho pode! Que ela estudava, ela foi pra namorar, sabe? Ela achou. Ah, que... olha, tá vendo? Aí, tá vendo o que a gente falou? O que a gente falou? Tudo bem, e a mãe dela não vai ouvir esse programa, né? E se ela ouvir, vai ser difícil ela entender. Ah, ela nem sabe, eu nem vou citar nomes aqui. Mas é engraçado, porque a menina foi pra estudar, no fim ela tinha dois celulares escondidos assim atrás da bolsa. Um pra cada namorado. Gente. Foi muito chato, foi bem desagradável. Aí a professora toda hora: Maria Helena, você que dá aula, você permitiria? Não, jamais, né? E chegar atrasado assim, até 5, 10 minutinhos, tudo bem, mas uma hora atrasado. É que acho que não estava muito preocupada ali com o currículo. O pai e a mãe talvez até estivessem. Ela estava preocupada com outro currículo. Não, mas aí ela gastava o dinheiro em lingerie. E ela nunca falou. Olha! Só na Vitória Secret. Opa, corta o jabá. Aí na hora do almoço, eu almoçava na escola, né? E ela, eu ficava com dó, eu dava um garfo pra ela, comia junto comigo no meu prato. Ah, porque ela mendicava ainda com dó. Ela gastava o dinheiro em calcinha e aí não tinha dinheiro pra almoçar? Juro por Deus. Ah, pela nossa. Verdade verdadeira. Da Maria Helena. Olha aí. Isso daí foi uma coisa que me chocou. Peraí, essa é. Desculpa, essa era japonesa? Japonesa. Tá. Ah, essa que foi pra namorar? Ela arrumou um namorado em inglês, né? Aham. Ela era muito linda, sabe? A menina é muito bonita. Tinha cabelo avermelhado, assim. Depois ela voltou pro Japão e teve que tingir o cabelo de preto porque ela não conseguia arrumar emprego com aquela cor de cabelo. Olha. Nossa! Aí. Barato. E na Inglaterra o que a gente mais vê é a gente com cabelos de cores diferentes. Mas quando volta pro país de origem, né? Uh-huh. As pessoas têm que mudar, né? Se adaptar, lógico. É uma coisa interessante também é que esses dois coreanos que eu conheci, eu tinha muita amizade com eles. Eles não gostam, não beijam, né? Não dão beijo no rosto. E chineses também não dão beijo no rosto. O japonês só abraça. E eu beijava todo mundo. Ai. A beijoqueira. Porque o brasileiro é mais caloroso. Ah, mas né? eu tenho problema com isso até hoje, assim. Às vezes eu esqueço, né? Porque aqui também eles não beijam. Canadense também não beija, né? Você fica no vão, né, Fá? Nossa, toda vez. Você bota o rosto e ninguém vem, né? Toda vez eu vou dar um abraço, mas aí eu já vou com o rosto e ninguém... Ai, é horrível. Uma hora eu aprendo. Uma vez, essa chinesa que cuspia a comida... Quando eu a conheci no primeiro dia, ela deu um presente para a dona da casa. Sim. E era um cartaz, assim, com umas letras, todas em chinês, claro, né? Que tinham um significado muito importante. E ela deu uma bolsa feita à mão para a dona da casa. Já no primeiro dia? Uhum. Aí a Cecília me chamou e falou assim: olha, eu quero te apresentar, né? A Jane, blá, blá, blá. Me apresentei. E eu achei linda a bolsa. Eu falei, nossa, muito linda. De repente, a moça sumiu. Sumiu, levou uns 2-3 minutos, voltou. Ela me deu uma bolsa também. E você falando mal da coitada da mulher da menina. Que bochechava na pia. Olha aí. Que engraçado. Ela me deu uma bolsa e aí eu fui pra dar um beijo nela, gente. Ai. Aí ela pegou a bolsa de volta. Quando você vai pra dar o beijo, a pessoa agacha e sai e vai pro outro lado? Gente, foi assim? Assim, morri de vergonha. A mulher abaixou e saiu pro outro lado. Ela saiu correndo, né? Saiu do como lado. Você fazia um tiro na pessoa, né? Praticamente um equivalente. Que situação mais chata. Nossa. Foi, Fabiana, foi. Ou seja, ela tinha te dado uma bolsa e você foi lá e foi beijar ela e ela entendeu quase como uma agressão. Uma ofensa gravíssima. Mas isso é o que a gente tem que lidar, né, com essas diferenças. Não tem, por isso não tem que jeito. A gente tem a nossa sessão aqui de costumes diferentes. Esse é outro, eu acho. Né? É outro. Quem sabe a gente consegue alertar alguém para não fazer a mesma coisa, né? Agora, me conta um pouco sobre as atividades extracurriculares. Assim, a escola levava vocês para algum lugar? Você fez algum tipo de atividade assim com a escola? Não. A escola, por exemplo, tinha um dia por semana, uma noite, né, por semana, que eles passavam um filme e depois, no outro dia, nós discutíamos sobre o filme, né? Mas atividade, assim, extra, não. Era só ali dentro da escola mesmo. E né? O que você fazia, assim, por conta própria que te ajudou a melhorar o inglês lá? Então, eu assistia muito filme também sozinha, porque na casa que eu estava, tinha muito CD, muitos DVDs, né? Uhum. E eu ficava assistindo, assistia televisão sozinha, porque eu não gostava muito de sair, assistia, né? Assistia com legenda em inglês ou assistia no seco mesmo? Sem legenda. Aí sim. Sim. Tem legenda. É. Inclusive, por favor, dê um recado pra minha esposa, diga a ela pra desligar o closed caption, porque aqui ela só assiste com esse danado desse closed caption na TV. Isso depois de 3 anos depois aqui. Depois de 3 anos morando aqui. Diga, manda um recado pra ela, por favor. Eu acho importante não ter a legenda, né? Olha aí. Porque você acaba aprendendo, né? E quando você não entende, também não, você não é obrigado a entender 100%, porque até hoje eu não entendo. Nem eles entendem, às vezes. Nem eles. Teve agora, a gente tá gravando em 2012, vamos ter que datar, viu? Dimitri não gosta, mas é a vida. Teve agora o filme do Batman e o pessoal tava reclamando que ninguém entendia o que o inimigo lá, o Bane. Falava. Então, o próprio nativo, ele ficava, mas o que é que esse cara tá falando? Mas a gente tem até esse até, o próprio Batman, não entendi. Se você botar no YouTube aí as paródias, eles... Já viu a paródia? Também, né? Tem uma parada que é genial, que é o Batman e o Coringa. Ah. Aí o Batman pergunta assim, pergunta uma coisa, né? Ah. Só que o Batman, ele fala assim, né? Uh-huh. Aí o Coringa, eu não entendi. Aí o Batman, não sei o que lá. Aí o Batman, não, aí o Coringa fala, não, eu juro, eu não entendi, cara. Não, se você falar direito, eu posso até responder, mas eu não entendi. Aí o Batman, o link tá no post. Aí o Batman dá um soco nele, é uma onda. Esse filme ver. É genial, foi genial. What do you want to kill me? You mind saying that one more time? Why do you want to kill me? I don't know if it's just me, but I can't understand what you're saying. Oh, you're yelling at me, Joker. Nope, still just guttural sounds to my ears. Tá no post, quem quiser ouvir esse vídeo, entra no nosso site, tá lá no post o link desse vídeo. Então assim, às vezes eles não entendem as coisas, e quando você considera até sotaque, então se você tá vendo um programa Office inglês pro público americano, eles tiveram que fazer um Office americano, porque o sotaque vai ver que o cara não entende a piada. Olha, até a gente, pra assistir alguns filmes brasileiros, a gente precisa de uma legenda pra poder entender tudo. Às vezes sim. Às vezes eu tento procurar a legenda de um filme brasileiro. Se o som tá baixo, né? É, também tem verdade. Isso. Mas olha, gente, eu se for pra... Como agora eu vou pra Inglaterra de novo, eu vou conhecer o norte da Inglaterra e vou até a Escócia lá em cima, vou até Inverness. Na Escócia, no Lago Ness. Olha! Onde tem um monstro. Aí eu vou dar o Toninho pro monstro comer. Né? Toninho? Toninho é o seu marido? Marido. Ah, tá. Quem sabe ele come, né? Comida brasileira velha, assim. Ai, que... Mas olha só, se você vai viajar novamente, isso pode até render um próximo programa futuro, sim, né? Sem a menor dúvida. Você contar a tua experiência mais como turista, né? Uma nova experiência. Não como intercambista. Mas eu tenho a impressão que pra entender o inglês ali no norte... vai ser difícil, porque tem uma cidadezinha que acho que vocês conhecem, já ouviram falar, que chama York. Sim. Inclusive, Nova York é devido a York. Também. Olha, Júlio, pra onde ela vai? Liverpool. Opa! O Júlio começou a dar até tremedeira nele de emoção. Tô tremendo aqui. O Júlio é o fã número 2, né, dos Beatles. É, o número 1 a gente tá procurando ainda. É. Ah, não, ali é em Londres, é em Abbey Road. É a foto clássica. É, a foto clássica é. Mas dá pra ir pro Cavern Club, tem as casas que eles moravam. É, tem várias coisas um pra conhecer. Bem legal também. Tem a tal de Blackpool também. Uh-huh. Tem várias coisas pra... É, relacionadas aos Beatles, tem muita coisa ali pra fazer. Ah, vai ser legal. Nossa, tô ansiosa. É, e o norte da Inglaterra é complicadinho mesmo de entender, assim, o sotaque. Eu conheço um rapaz que mora aqui em Vancouver e ele é do norte da Inglaterra e... É complicado. Simon, até pra entender o nome dele, Simon, é tipo Simon. Sei lá como eles falam. Simon. Você foi... Na época do ano que você foi, estava frio... Você teve que comprar roupa especial? Ah, tava frio. Eu fui em março e voltei em junho, né? E março, eu fui dia 15, tava muito frio. Eu peguei você pegou zero grau, frio. Mas com sensação térmica negativa. Mas foi numa época muito boa. Vento. Foi numa época boa que você conseguiu pegar um restinho de frio, mas depois o começo do verão. Aí veio o verão, é. Aí foi legal, foi bem, bem legal. Mas não dá pra ir na praia, porque a água é gelada, né? Só passear mesmo. Mas é, foi bem gostoso. E a gente queria saber também uma dica sua pra nossa sessão Fugindo do Óbvio. Fugindo do Óbvio. O Fugindo do Óbvio é a nossa sessão que fala sobre passeios diferentes, né? Passeios alternativos. E a gente queria saber se você teve uma experiência assim, alguma coisa que não é assim o que o turista vai fazer, assim, né? Que todo turista faz, né? Você tem alguma sugestão dessa, assim, uma coisa diferente que você fez e gostou e quer sugerir para os nossos ouvintes? Olha, eu estive numa cidadezinha bem no sudoeste que chama Swanage. Uhum. Vamos pedir para soletrar. É, vai ter por que soletrar. Porque... Desculpa. Okay. S-W-A-N-A-G-E. Pronto, olha aí. Certo. Tá, então, essa cidade tem aqueles cliffs, né? Aqueles... penhascos? Penhascos. É, e são muito altos. Então, você lá de cima, você vê o mar lá embaixo. E tem alguns que a parede deles é totalmente branca. É a coisa mais linda. Nossa. É muito lindo de se ver, né? E aí você fica sentado ali olhando aquele marzão lindo e aquele lugar é maravilhoso, eu adorei. Olha, deu vontade de conhecer. Bela dica, bela dica. Boa dica. E acho que uma outra dica também é até o próprio, o que ela fez, né? A própria coisa de ir para uma cidade que não Londres, que não uma cidade central. Certo. Para você não ter os brasileiros ali ao redor o tempo todo. Porque geralmente os brasileiros ficam naquela outra cidadezinha que é próxima de Londres, né? Ou você vai para Londres ou você vai para uma cidade satélite Brighton, e tal. Exato. Brighton acho que é a cidade do intercambista. É. Mas não, se vocês querem realmente aprender inglês, busquem fazer como a Maria Helena e vão para outras cidades aí, menores e mais... E uma coisa gostosa também, eu sou muito falante, né? Eu adorava, assim, como eu tava sozinha, eu gostava muito de sentar numa praça que tem um balão, até eu subir naquele balão. Só que é um balão que fica preso no chão. Sim. Não é um balão que sai, né? Ah, mas muito legal. Sobe e desce, olha... Então, e eu fazia muita amizade com as pessoas, e muitas pessoas idosas, né? Porque nessas cidades, assim, tem muita gente de idade. E as pessoas gostam de conversar, sabe? Ver que você parece ser uma boa pessoa. Então, eu começava a conversar, isso era legal, porque ajudava a melhorar o inglês. E eu conseguia me comunicar e saber um pouco daquela pessoa. É muito, muito bacana, quer gente. Dizer, é a troca. Não é, é muito engraçado. E, na verdade, o que é importante não é só a língua. Esse é o verdadeiro intercâmbio, eu acho. É o intercâmbio, é a troca de experiências com pessoas. E assim, os jovens, por favor, jovens, vocês estão ouvindo a gente. Assim, a gente quer o bem de vocês. A gente só tá falando isso pro seu bem. Pro seu bem. Ouça assim, a voz da experiência. É, não somos seus pais, mas assim... Esse é o verdadeiro intercâmbio. O intercâmbio não é aquela coisa de você sair do Brasil e chegar aqui e faz... Ah, onde é que eu como feijoada? Não, isso não é intercâmbio, cara. Ai, que saudade, cara. De coxinha. Não, você saiu do Brasil há dois dias atrás. Você vai voltar daqui a 30 dias, não come feijoada. Come todas as outras coisas, menos feijoada, entendeu? Exatamente. Tenta fazer isso, né? Faz como Maria Helena fez, busca um lugar que não tenha brasileiro, vai falar inglês, vai pras praças conversar com o pessoal. Só assim você vai estar integrado ali mesmo na cultura. E essas cidades, deles. Assim, Maria Helena, essas cidades são boas também, né? Quer dizer, você tem tudo, né? Tem, se você quiser ir pra um cinema, você tem, não é? Não é feito no Brasil, que cidade pequena. Cidade maravilhosa. É a mesma infraestrutura. É a cidade onde eu estive? Sim, é sim, por favor. Bournemouth. Yes. Bom, eu vou soletrar. B-O-U-R-N-E-M-O-U-T-H. Yes. Bournemouth. É tipo Jason Bourne lá do filme. É. E a boca do Bourne. A boca do Bourne. Bournemouth. É muito grande a cidade, viu, gente? E é muito linda, maravilhosa. Também linda, é uma dica ótima. Se vocês ótima. Procurarem e ver fotos da cidade, tem um parque lá que é a coisa mais linda. É muito boa a cidade. Genial. Agora, pra quem quer balada e não quer aprender inglês, tem Brighton também. Tem várias opções. Brighton também é a terra da balada. Brighton é uma cidade bonita, mas só tem balada, só tem jovem mesmo, né? Então você acha que a tua experiência na Inglaterra foi ótima, que é um país que oferece, tudo. Então pra quem quer aprender com balada, tem lugar. Pra quem quer aprender com museu, também tem lugar. Então, pra quem quer só balada, também tem. Também tem. O importante é você ir pra uma escola que não tenha ninguém da sua nacionalidade. Se você quer realmente aprender inglês, você tem que treinar o seu inglês e conversar com pessoas que falem inglês. E é aquela coisa de conhecer a cultura um do outro. Isso é muito importante. Você vem cheio de coisa, cheio de informação. Isso traz muita coisa pra gente, muita coisa boa. Abre a cabeça, né? É ótimo. Ah, nem fale. É muito bacana. Muito legal. Tanto que é a quarta vez que eu tô indo, né? Agora eu vou pra passear. Isso só prova o quanto a Inglaterra lhe faz bem, né? faz mesmo. Muito bom. Bom, a gente ainda tem uma sessão que é a Inglês Escondido. E solta a vinheta aí. Inglês Escondido. Bem, o robô vai ficar meio de escanteio hoje. Vamos dar um descanso pra ele. Ele tá muito saidinho. Ah, tá certo. Hey, guys. I'm here. Don't ignore me. A Maria Helena já vai... Já meu robô? Ainda não, viu? Ainda não. Você tem alguma dica pra dar aí? Não, ainda não, mas eu tô pensando. Quiser ajudar a batizar o robô, pode mandar. Manda aí a sua sugestão aí, que vai ser analisada. Então, gente, quem vai dar a sugestão hoje de inglês escondido, versão inglês britânico, é a Maria Helena mesmo. Né? É. Qual que é a sua versão de... Porque o inglês escondido é aquela... Como é que é? É aquela expressão que você não aprende na escola, né? É, você aprende conversando lá com os nativos, ou enfim. Mas tem alguma coisa que tu se lembre? É, aquela que você não aprende na escola, né? Que você vai aprender na rua ali mesmo. É uma coisa muito bacana. Por exemplo, full of beans. Full of beans. Full of beans, Cheio de feijão, alguma coisa não, assim. Não, não é cheio de feijão. Ah, não? Full of beans. I'm full of energy. Olha! Energy. Full of energy, quando eles falam que estão... Ou seja, eles nunca estão full of energy porque não tem feijão na Inglaterra, é isso? Quer dizer que é tão raro lá, que quando ele tá com a barriga cheia de feijão, é porque, né? Tá cheio de gás. Olha, mas é o cheio de gás. É o cheio de gás, Olha, o que faz sentido quando a gente come feijão. Muito bom, é verdade. Come on, Fabiana. This is a very bad taste joke. Não, não, nunca não, ouvi não, falar. Não. Genial, que genial. Legal. Full of beans, olha só, cada coisa inclusive, que a gente inclusive, aprende. Inclusive, Maria Helena, se tu lembrar demais, pode mandar pra gente. Porque foi ótima essa, hein? Tá gostei. Tá bom. Bom, então pra fazer um balanço ali da sua experiência na Inglaterra, foi tudo de bom mesmo, né? Foi maravilhoso. E eu aconselho as pessoas que têm mais de 50 ou talvez menos de 50 que se aventurem, gente. Que vão atrás e que procurem estudar e conhecer culturas diferentes, povos diferentes. Isso daí é uma coisa maravilhosa que nunca nós vamos esquecer. Para mim fez um grande bem. É para mim também, assim, eu... morando aqui já há 3 anos. É claro, o chinês, ele mastiga de boca aberta, tudo bem, mas assim, tem outras coisas na cultura dele que vai adicionar na tua vida, sabe? Que te encanta, é verdade. Eu acho que... Eles são bastante amigáveis. Assim como deve ter coisas que a gente faz que pra eles, né, é feio também. Sim, outro dia eu descobri que como é que era? Que bocejar, eu não lembro se era bocejar... Ou espreguiçar era uma coisa muito mal educada, assim, pra uma amiga minha de outra cultura. E eu nem lembro quantas vezes eu espreguicei na frente dela, né? Então... Olha, tá vendo? Mas isso é assunto pra outro... Isso sim, é assunto pra outro episódio, depois eu conto, porque essa foi boa também. É verdade. Por exemplo, quando eu fui pra Irlanda, gente, espirrar é a coisa mais horrível do mundo. Você não pode espirrar. Pra ele? Porque aí você não tem educação mesmo. E como né? é que você faz? Você não espirra, mas fazer pum, gente, é a coisa mais normal do mundo. Ai, que horror! Quer dizer que espirrar é feio, mas soltar um rojão... Olha aí. E pode soltar o rojão bem alto e bem fedido que ninguém liga. Que engraçado! É verdade, isso é verdade. Isso na Irlanda. Tem uma puna... que morou 2 anos e meio lá, e quando eu fui pra lá pra visitá-la, né, uma dessas da última vez, Eu fiquei sabendo. Então, todo lugar que você ia, você sentia cheiro de pão fedido, gente. Pelo amor de Deus. Vazamento de gás, né? Tem algum esgoto aberto. Já pensou? Mas olha, a gente quer agradecer a sua participação, Maria Helena. Foi ótima a conversa. Aprendi um pouco mais sobre a Inglaterra, que é um país que eu ainda não conheço, infelizmente, mas futuramente eu vou conhecer. Você vai, então. Vou sim. E aí, boa viagem pra você, que você aproveite bastante a sua viagem pro sul da Inglaterra, né? E Escócia pro norte, também. Pro norte. Oh, sul não, você vai pro norte, né? Norte da Inglaterra. Norte, não, né? Eu vou pra toda, pro Reino Unido. Tudo. Eu vou fazer norte e sul. Ah, norte e sul. Na realidade, Liverpool acho que é sul, né? Ah, você vai fazer norte e sul. É no meio. Eu vou fazer Inglaterra inteira, Escócia, Holanda e Bélgica. Oh, então vai ter muita coisa pra contar quando eu voltar, então. Então, essa minha professora, ela chama Judy, né? Uh-huh. E ela vai me levar pra um lugar que chama Jurassic Coast. Jurassic que é mais Coast. Ainda na pontinha da Inglaterra, no sudoeste. Aham. Uh-huh. Que é uma área aqui de descobertas de fósseis. Olha, sabe? Que legal. É muito legal. E vai me levar também para uma cidade, eu já estive lá, chama Bath. Bath. Bath. Uh-huh. Que é uma cidade que foi fundada pelos italianos e que tinha águas quentes, né? Uh-huh. E eles fizeram vários balneários ali na cidade. Olha só. E a arquitetura italiana é muito linda ali. A cidade é linda, se você quiser também... Dá uma olhadinha em fotos dessa cidade. Uhum. Volta aqui quando voltar da viagem, hein? Por favor. Mas valeu, vamos fazer mais programa, porque eu acho que ficou bem divertido, assim, ficou muito bom. Ficou legal. Quem vai em Amsterdã não dá um tapa, é igual ir pra Roma e não ver o Papa. Ih, vai ter que dar um tapa, então? Não, que muita gente vai pra Roma e não vê o Papa. Ah, é verdade, eu não vi. Você não viu, né? Tá vendo? Não vi. Mas, tá bom, gente. Obrigada por ter contribuído. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Então, vamos nessa. É isso aí. Vamos pros comentários agora. Vamos lá. Fala, viajante! Bom, agora é aquela parte divertida que a gente lê os comentários. Então, tivemos alguns comentários legais, algumas sugestões boas também. E só para deixar claro, né, que isso é muito importante pra gente, né? Esse retorno, assim, das pessoas que ouvem mesmo e nos falar o que gostaram, o que não gostaram, o que poderia mudar, né? Então, por favor, entrem mesmo em contato com a gente. Como é que os ouvintes podem entrar em contato com a gente, Júlio? Bem, eles podem entrar em contato com a gente através dos comentários, né? Como já fazem, você vai lá no site terraestrangeira.com.br ou terraestrangeira.com e vai lá no comentário, tem um formuláriozinho e você deixa o seu comentário lá. Outra maneira, você pode mandar e-mail, né? Qual é o endereço de e-mail, Dimitri, do Terra Estrangeira? O endereço de e-mail é estrangeiraterra@gmail.com. Tá no site também. Esse e-mail é provisório, né? Mas é esse, tá? Por enquanto. Por enquanto é esse, a gente recebe. Mas a gente encoraja muito os comentários no site. A gente prefere isso. E tem outras ferramentas também, né, Júlio? Onde mais o pessoal pode entrar? Tem o Facebook e tem o Twitter, né? O Facebook é facebook.com/terraestrangeira. E o Twitter qual é? @TEstrangeira. Não é isso? O Twitter e o Facebook estão com notícias atualizadas sempre, né? Coisas interessantes relacionadas ao tema viagem, né? Isso. Dicas de viagem, links, vídeos. Assinem lá, curtam a página do Facebook e sigam o Twitter. Vamos para os comentários. Vamos para os comentários. Bom, a gente tem um comentário aqui da Tereza. Né, que ela agradece, né, o nosso empenho em manter um programa como Terra, né, porque ela falou que depois que a pessoa emigra, ela acaba não se preocupando mais em mandar notícias ainda aos que estão na expectativa, né? E, então ela tá agradecendo, ela é de Recife também, olha só, Júlio. Conterrânea. Voltei. O engraçado é ela disse que tá há 2 anos no Rio e ela já sente essa falta de ter amigos, né, então ela... Essa solidão, né? Que foi comentada no cast. E ela disse, mesmo assim, estando dentro do mesmo país, ela também sente, né, essa dificuldade em criar novos laços de amizade, né? E ela continua dizendo que fez intercâmbio na Alemanha, não se sentiu tão sozinha quanto agora no Rio de Janeiro. Além disso, ela pede um programa sobre Quebec, olha só. E o que é que você tem a dizer, Dimitri, sobre isso? Eu só tenho a citar Silvio Santos neste momento. Aguarda. É isso aí. Estamos preparando uma surpresa. Em breve, você vai gostar. O Jonatas também mandou um comentário. Ele também dá parabéns pelo trabalho. E gostaria que o amigo Dimitri falasse um pouco da área de desenvolvimento de games e o mercado de trabalho aqui no Canadá. Ele sugere um podcast sobre isso, né? Sim, sim. Um programa sobre isso. A gente tá pensando na melhor maneira de fazer um programa sobre o tema que não fica uma coisa muito de nicho, né? Muito específica para algum de interesse só de algumas pessoas. Então, a gente quer sugestões, tá? A gente tá aberto a sugestões. Estamos pensando, de repente, abrir um programa sobre tecnologia, alguma coisa assim. Mas vamos ampliar a coisa. Vamos ampliar, Jonatas. Fica tranquilo que a gente vai tocar mais esse assunto. Comentado num programa sobre mercado de trabalho, né? Então. Sim. A gente vai... Sugeram aí que a gente vai fazer... Sugeram. Sugeram. Sugeram. Eu sugiro, tu sugiro. Vamos lá, vamos pra frente. Bom, tem aqui o comentário do Music Life, né? Uma sugestão pro robô. Rob. Como se fosse o diminutivo de inglês Robert. Boa, gostei. Rob. Eu gostei também, bacana. Gostei também, mas assim, a gente ainda não decidiu. Veja só, a gente ainda não decidiu como será decidido o nome do robô. Então, de repente, pode ser que até os ouvintes entrem nesse processo decisório, né? Da escolha, né? Isso. O robô não vai ficar muito tempo sem nome, não, hein, pessoal? Vamos, não, vamos muito tempo logo. Não. Vamos deixar ele uns 2-3 anos só sem nome. Só isso. E olha só, a Renata também, ela fez um comentário concordando com o Jonatas, né? Gostando da sugestão. Falou que Rob é bem legal. Olha aí, tá vendo? Já bacana. Teve 2 votos, então, Rob. Se fosse uma democracia, né? Estamos compilando, né, essa lista de nomes. Vamos ver. Em breve, a gente vai colocar isso daí para o pessoal votar aí. Decidi, vamos ver. Bem, o Fora de Sintonia disse que... Sou obrigado a fazer uma crítica. Olha aí. Oh, medo. Ele disse que 1h10 de programa é muito pouco. Encaixa alto, olha só. Tem que ser 3 horas no mínimo. Aí quer matar a gente, né? Ficou muito bom e o ambiente deu a sensação de receber bons amigos em casa. A música... A música não sai da cabeça dele, olha. Tá começando agora, não sai da minha cabeça também. É, o Fora de Sintonia também pede dar uma ênfase na questão de pessoas que migram com mais de 40 anos. Também quem migrou como empreendedor, investidor, e pergunta se pizza brasileira, né, se acha que o formato de pizza brasileira, esfirra aberta, tem chances aí de... Sucesso mercadológico. Pronto. Acho que ele está se referindo mais ao modelo de negócio de rodízio, acho que é isso. O sabor da pizza brasileira e o rodízio também não existe. Com certeza se abrisse a gente seria grandes clientes. Eu já conversei com alguns canadenses, assim, e a opinião que eles têm da pizza, assim, todo mundo come pizza, né? Mas a pizza é uma coisa muito... Aquela coisa assim, você tá com pressa, você vai lá e você... Compra uma fatia de uma pizza. Coisa chula. Você tá com pressa, sem dinheiro, aí você pega $1, $2 e compra uma fatia Exatamente. De pizza. Exatamente. Não é como a gente no Brasil que sai à noite num sábado pra comer pizza, entendeu? Você sai e vai numa pizzaria, eles não têm essa cultura. A não ser que quando eles vão pro Boston Pizza, que aí eles pagam $20, 30 numa pizza bem pequenininha. E horrível. Mas é engraçado, não tem isso, né? Como a gente tem aquelas... Eu, pelo menos, né, em São Paulo, aquelas pizzarias maravilhosas, assim, que você sai pra comer a pizza ou vai num rodízio, né? Aqui é engraçado, a pizza é uma coisa mais segundo plano, não sei como explicar, mas é uma coisa assim, é uma coisa rápida, ou quando você tá em casa e não tem nada pra comer, você pede uma pizza também, tem muito isso, né, de pedir pizza em casa, mas não tem essa cultura de sair pra comer a pizza, entendeu? Se o pessoal sai, vai ser pra comer outra coisa, hein? É engraçado. Não é uma... Como a menina, uma canadense, que tava me explicando. Não é uma coisa gourmet, entendeu? Você não sai assim, ai, uma pizza portuguesa e depois uma... Não, é assim... Porque a pizza daqui tem tudo o mesmo gosto, É por isso né? que não tem essa cultura, né? Coisa tudo horrível. Acho que esse é um fator essencial. Agora, eu não sei. Eu não conheço a pessoa que falou com você, mas vou pedir aqui um data vênia, pedir pra discordar. Uma parte. E o pessoal... Não é gourmet, mas o pessoal vai comer hambúrguer gourmet. Então, assim, não acho que não é isso, não. Acho que é outra coisa. Mas enfim. Eu acho que é a pizza ruim mesmo. Vamos ver se a gente encontra Eles têm uma pizza um horrível. Especialista nessa área e aí a gente traz para elucidar essa questão. É, porque essa pergunta sua eu já também já me fiz, já até pensei num, eventualmente num negócio. Sim, já pensamos nisso, é verdade, né, Dmitry? É. E não sabemos por quê, assim, isso não pega aqui. A pizza daqui é ruim, aquela, tudo é Pizza Hut, né? Tem aquela cara de pizza horrível. É, e tem também aquela questão, assim, do custo, né, do empregado, quer dizer, o custo aqui de ter empregado não é tão barato quanto no Brasil, ou... Assim, não, mas sei, a pizzaria tem... você tem que ter empregado é. De qualquer jeito. Nessa pizzaria ruim que existe aqui, você tem também empregado. Não, mas na questão do rodízio, eu não sei, acho que o custo do rodízio talvez seja maior, não sei. Olha, não tô dizendo que não existam pizzarias boas aqui. Existe sim, eu já fui em uma ali na Commercial, então ali tem pizzaria de italiana mesmo, de italiano, e é uma que chama Marcello's, eu acho. E a pizza é uma delícia, só que não é rodízio. Mas porque é uma pizzaria de italianos, né? Mas não é como São Paulo, sim, que tem uma a cada esquina. Olha, vocês me desculpem, todos me desculpem de outros estados, mas não existe pizza igual a de São Paulo, tá? Desculpe. Ó o bairrismo. Nem trânsito, né? Eu não posso falar nada da vida. É, vai, segue. É, aqui é o Alexandre Lima, tá parabenizando a gente pela iniciativa, né? Nos deu uma... alternativa super divertida a outros podcasts mais sérios e dando detalhes do cotidiano, da vida, por enquanto, do Canadá. Por enquanto, sugestões de nome para o membro cibernético do Terra Estrangeira: Maple Boat, legal, Canabot. Esse ficou engraçado. Esse último poderia até ser Barman. Interessante, é um robô pinguço. É verdade. Só lembrando que Alexandre também é teu conterrâneo. Olha, Júlio, tá, o Terra Estrangeira tá lotado de conterrâneos do Júlio. Terra Estrangeira. Você viu eu imitando o meu próprio sotaque? É uma coisa que a gente tentando imitar o paulista, né? Assim, tipo... É, imita aí, Dmitry. Porra, meu, olha o paulista aqui, mano. Eu não falo assim, não. Bom, ele disse que inveja o clima do Canadá, porque em Recife é quente até não poder mais, né? Tá um sol de rachar, ele disse. E ele disse que o milkshake ovo maltine do Bob's fica ainda mais gostoso. Não, olha a sacanagem, né? Olha aí, a covardia, tá vendo? É isso aí. Brigadão, Alexandre. Quando chegar no Canadá, dá um toque. E traz uma lata de ovo maltine. Não, até tem aqui, né? Mas não sei se é igual. Não é igual. Traz requeijão. O Júlio já trouxe requeijão. Isso é um fato bizarro. Eu trouxe requeijão, trouxe carne de charque. Carne mas o requeijão que é surreal. Trouxe queijo coalho. Espero que a receita do Canadá não escute o podcast. Fora de sintonia, mandou mais dois comentários aqui na sequência. Ele fala, podcast, eu quero podcast, façam mais, 6 horas de duração. Tudo bem, 3 horas, tá valendo, ele disse. Calma, fora de sintonia. Olha, o podcast é quinzenal, tá? Dmitry, quando é que sai o nosso podcast? Fala aí pro pessoal. Importante, claro, bem lembrado, Júlio, bem lembrado. Quinzenal, toda noite de domingo. Noite de domingo, manhã de segunda, manhã, né? Manhã de segunda, exatamente. Liga lá na manhã de segunda, entra aqui no site, terraestrangeira.com.br. Você vai ter um novo episódio, domingo sim, domingo boa, não. Boa, domingo sim, certo? Domingo não, isso aí. É. Por enquanto, né? Se de repente a nossa audiência aumentar, né? Eu prefiro dizer segunda sim, segunda não. Segunda sim, mas... segunda não, bem observado. E por enquanto, se nossa audiência aumentar, quem sabe a gente vira semanal, né? É, vai. Vamos até pedir ajuda, né, dos nossos ouvintes para espalhar, né? Vamos lá e trazer mais ouvintes, sim, recomendar, sim, né? Pra, se vocês gostaram mesmo, recomendem, né? Sem dúvida. Quanto mais ouvintes fora de sintonia, mais podcasts terão, porque... Mais ouvintes significa que a gente vai ter condições de fazer o podcast semanal pra você, olha só. É. Hã? Imagina aí. Exatamente. Por enquanto é quinzenal, mas vai que, né? Estamos no momento de angariar novos ouvintes, essa é a nossa missão. Nossa missão neste momento com o Terra Estrangeira. Missão de vida, exatamente. Então a gente precisa trazer novos ouvintes, a gente é chato de falar isso, né? A gente insiste, mas assim, vocês vão sair ganhando com isso, sem no dúvida. Fim das contas, né? Então, o Fora de Sintonia continua, né? Ele pede para que a gente traga profissionais que se qualificaram aqui no Canadá, como, por exemplo, dentista, médico, engenheiro, né? Como também alguém que virou empreendedor, como ele já tinha falado lá no outro comentário dele, né? E é isso. Diz que a gente é fotogênico, olha aí. Acho que o Fora Nossa. De Sintonia tá precisando de óculos, viu, Dmitry? Bom, exceto com relação a Fá, né? Mas... Obrigada. É, exatamente. Eu e o Júlio, se depender disso, Se depender da nossa beleza, tamo pobre, né? Tem aqui um comentário do Gibi, ou da Gibi, né? Não sei. Olá a todos do podcast Terra Estrangeira, adorei o novo projeto, gostaria de saber se o Canadá Diário acabou. Acabou, né, Dimitri? Acabou. O Canadá Diário, na verdade, assim, o Canadá Diário da forma como ele era, acabou, né? O Canadá Diário agora tá dentro do Terra Estrangeira. A gente vai continuar publicando os vídeos do Canadá Diário. A gente está num pequeno hiato nesse momento, porque a gente está se dedicando ao podcast mesmo. Mas os vídeos continuam a ser feitos e a gente vai publicar na medida do possível, né? Eles precisam de um tempo para editar, mas eles vão continuar existindo, tá? Então continua entrando aqui no Terra Estrangeira, que não perca a esperança, teremos mais Canadá Diário em breve. Ele, não é, ele acabou em termos de blog, não é isso, Dimitri? Sim, mas vai continuar Sim. chamando Canadá Diário, porque a estrutura daquele programa Canadá Diário é específica para ele. Para ele, né? Assim, a gente vai ter outras surpresas, até em termos de videocast, mas isso é para um futuro. Certo, Júlio? Certo, certíssimo. Renata Moura comentou também a questão do toque, né, que a gente comentou no episódio anterior, que tudo tem suas vantagens e desvantagens. Nesses países onde o toque é proibido, a fila do banco tem uma distância entre uma pessoa e outra muito mais agradável e eles podem ir na sauna pelados e sabem se respeitar porque existe uma distância interpessoal garantida. Tem vários estudos sobre isso. É o lance da bolha lá, né, que Fá comentou, né? É, isso mesmo. E olha que interessante, se você tocar na cabeça de uma criança na Tailândia, você vai ter problema. É, não tem jeito, né? A gente tem que observar, né? Como é que as pessoas agem no local pra não dar nenhum fora desse tipo, né? Isso. E se informar um pouquinho também antes de ir. É verdade. Júlio, lê aí, temos mais um comentário aí do um ser anônimo. Tá vendo? Se você quiser ser anônimo, também pode comentar e a gente lê também, não tem problema. Então, aí, Júlio. O anônimo mandou o seguinte. Olá, pessoal, estou adorando o podcast de vocês. Muito informativo e com um toque descontraído dos participantes. Bastante divertido. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais da experiência profissional de vocês. As dificuldades que encontraram em encontrar o primeiro emprego em suas respectivas áreas de atuação ou se tiveram que começar em outras áreas, etc. Estou me formando em ciência da computação dentro de um ano e meio. Pretendo começar o processo de imigração assim que estiver com a documentação da faculdade pronta. Espero que tenha trabalho para esta área, pois estou bem animado e tentando convencer a noiva a ir comigo. Ela é bióloga. Abraço e parabéns pela iniciativa. Bom, a gente vai ter um programa, né, especial de experiência profissional. Neste momento a gente está tocando alguns outros países, né, para diversificar. Exatamente, diversificar a área de atuação aqui do Terra Estrangeira, mas a gente vai voltar para o Canadá e quando a gente voltar, a gente vai tocar nesses assuntos específicos profissionais, sim, né? Sim. Mas assim, de qualquer forma, continuem mandando sugestões de tema também, a gente adora. Tudo é anotado, tá? Tudo sim. vai para pauta, a gente tem uma pauta faminta sim. por ideias e sugestões. Exatamente. E continuem ouvindo e mostrem para os amigos, mostrem para os inimigos. É isso. Na verdade, a gente vai insistir nessa tecla, a gente precisa aumentar a quantidade de ouvintes, que já está sim. ótima, né? A gente precisa aumentar. Sim, a cada programa, né, gente? Está aumentando bastante. Está aumentando bastante. A gente gosta muito dos comentários de vocês. A gente encoraja muito os comentários, né? E é isso que está fazendo o Terra Estrangeira crescer, tá? Vocês tenham certeza que nenhuma ação que vocês façam é pouca e é desnecessária. Tudo vai ajudar o Terra Estrangeira a crescer. E vai ajudar a gente a dar de volta e dar... Essa frase vai pegar mal e dar melhor, né? Olha aí a frase solta. Ui! Mas assim... O Júlio que gosta de dar melhor, tá? Dar informação, é com dar amor e alegria pra vocês. Ah. Bom, e com essa viadagem a gente termina o programa de hoje. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong.